Fala, galera do Mundo das Lutas! Aqui quem fala é o Coutinho e você está no podcast MMA Ganhador. Antes de começar a nossa 14ª edição, eu lembro a você que você pode assinar o nosso podcast via Podflix, iTunes ou Android. Só assim você vai receber as nossas edições assim que elas forem publicadas. É imperdível, amigo. Não dá mole, não. Galera do Mundo das Lutas, se você achou incrível o retorno de John Jones ao octógono, espere para acompanhar a volta de Guilherme Cruz ao podcast MMA Ganhador. O correspondente brasileiro do site MMA Fighting está conosco essa semana. Tudo bem, Guilherme? Pô, depois de uma introdução dessa aí, não tem como lutar bem, né, meu amigo? Ser comparado ao mito John Jones é demais pra mim. Mais do que merecido. Então, Guilherme, passado aí o UFC 214, esse grande evento, o maior evento do ano, né, para a organização do UFC, três disputas de cinturão aconteceram, tivemos dois brasileiros em ação, Chris Cyborg conquistou o título para o Brasil, que já era mais ou menos esperado, e o Demian Maia não conseguiu passar aí pelo Tyron Woodley, o que também era, de certa forma, um pouco esperado. Mas começando aí por baixo, começando aí pela Cyborg, que enfrentou a Tonya Evinger, ela nocauteou a americana no terceiro round. Queria saber de você, como é que você viu a apresentação da Cris? A Cris, ela teve uma apresentação bem diferente, né, do comum. A gente sempre vê ela indo for the kill, né, tipo, indo atropelando para terminar logo com a luta. Ela teve um pouco mais de cautela, um pouco mais de calma. Como é que você viu essa apresentação dela? E a coroação dela, enfim, né, como campeã do UFC. De certa forma, foi até esperado essa postura dela mais segura, né, porque era a primeira luta dela, no peso dela de verdade, né, valendo um cinturão. Então, tinha muita coisa em risco, né, se ela tropeça diante da Tonya Evinger, acabou a carreira dela dentro do UFC, até porque o contrato dela tá perto do fim, né. Então, ela tinha muito em jogo, ela tinha que conquistar esse cinturão para, entre aspas, validar toda a briga que ela teve pela divisão dela no UFC. Eu esperava também que ela tivesse essa postura um pouco mais segura, um pouco mais estudada, até porque ela não estava enfrentando uma adversária fraca, né? Uma adversária muito dura, que aguenta a porrada e mostrou isso, sendo a primeira aí até o terceiro round com a Cris em muitos anos. Me impressionou mais uma vez que a Cris, ela realmente é a melhor lutadora de MMA feminino de todos os tempos, e foi lá e fez o que disse que ia fazer, nocauteou e trouxe o cinturão para o Brasil, as brasileiras dominando o UFC. Agora, a gente sabe que o brasileiro, ele vive um momento de carência, né, de ídolos, principalmente se tratando do MMA. Eu vejo a Chris Cyborg, não sei se você concorda comigo, eu vejo ela como uma personagem que tem um potencial muito grande, mas para isso, algumas coisas têm que acontecer, né? O UFC tem que trabalhar a imagem dela no Brasil, ela também tem que querer, que a gente sabe que não depende só da organização, a lutadora muitas vezes. Amanda Nunes, eu acho que é um pouco um exemplo disso, né? Ela é um pouco aversa essa parte de mídia. Ela já cumpriu muitos compromissos de mídia aqui no Brasil, mas morando nos Estados Unidos é complicado. Então, falta um pouquinho de mais de esforço, de força para que ela, de fato, se torne uma referência no esporte nacional, tudo isso. E eu vejo a Cris com um perfil que pode preencher essa lacuna, né? Ela é uma lutadora carismática, ela é muito competente já há anos. Ela tem tudo para ter aí um reinado muito grande no UFC. Mas eu queria saber de você, você consegue enxergar alguma coisa nesse sentido em relação à Cris? Você acha que realmente há esse potencial dela se garantir? Talvez não ocupando a posição de nomes como Vitor Belfort, Anderson Silva, mas saciando de alguma forma nessa carência dos fãs. O que você acha? Com certeza, eu acho que sim. A Cris Cyborg, ela é uma daqueles atletas, homem ou mulher, que você tem que assistir. Quando ela luta, você tem que assistir, porque você sabe que vai ser uma grande luta. E as duas lutas anteriores que ela teve no UFC, uma foi em Curitiba, no card principal de um evento gigante em Curitiba, e quem esteve lá no treino aberto, na pesagem e no evento, pôde ver que ela realmente é uma estrela. A recepção que ela teve no estádio de futebol com 30, 40 mil pessoas foi realmente impressionante. E a segunda luta dela em Brasília foi uma luta principal de UFC Fight Night, então ela carregou praticamente sozinha aquele card. E agora fazendo mais uma vez uma disputa de cinturão agora, né? Disputa de cinturão no maior card do ano. Então o UFC, apesar das brigas passadas com a Cris e a dificuldade de relacionamento entre eles, ela esteve em três grandes eventos, grandes posicionamentos assim, no card, né? Card principal sempre, uma luta principal. E o UFC, eu tenho Penso que você sabe que ela é uma estrela em potencial. Ela é uma estrela. O fã de MMA é uma pessoa que você tem que assistir. E eu acho que a Cris é uma pessoa que é uma atleta que ela abraça essa a divulgação, né? Ela dá entrevistas, ela, apesar de morar nos Estados Unidos, ela tá sempre dando entrevistas. É diferente da Amanda, como você falou, né? A Amanda é uma atleta que ela se esconde muito da mídia, apesar dela ter feito entrevistas para a imprensa sempre que o UFC solicita. Quando não é o UFC pedindo, ela não faz. Ela muito avessa entrevistas. Foram pouquíssimas as entrevistas que ela deu entre, por exemplo, a luta com a Ronda e a última luta contra a Valentina, que acabou caindo. Ela não se promove. Ela reclamou muito que o UFC não promoveu ela, mas ela também não faz a parte dela de se promover com a imprensa, de dar entrevistas. Então ela acaba atrapalhando si mesma, né? A Cris, ela já é mais disponível, digamos assim. Então, acho que a Cris, ela tem sim capacidade, ela tem potencial para se tornar um grande nome do MMA. Se trabalhada direito, pode virar um José Aldo, um Anderson, um Belfort. A gente tá em níveis muito acima, mas ela pode sim se tornar um top 10, um top 5 de marketing, de nome, de venda de pay-per-view aqui no Brasil. Agora a gente teve na co-luta principal do UFC 214 a disputa pelo título dos meio-médios entre o Tyron Woodley, que manteve o cinturão, é o atual campeão, e o Demian Maia, nosso brasileiro aí, que a gente chegou a receber o Eduardo Alonso aqui no programa semanas antes dessa disputa de título. E o Alonso lamentava muito essa coisa de não ter o tempo certo para se preparar. O Demian, ele é recordista de vitórias no UFC, tem mais de 20 lutas. E é quase irônico que na luta do cinturão foi a luta que ele teve menos tempo para se preparar. E eu acho que a gente viu um pouco disso na luta, né? Não que ele estivesse despreparado. O Demian, acho que até para as condições, ele lutou bem. Mas talvez se ele tivesse um pouquinho mais de tempo, ele podia dar um pouco mais de trabalho para o Tyron Woodley. Eu fiquei um pouco com essa impressão. O Tyron venceu na decisão unânime dos juízes, fez aquela estratégia ali muito defensiva, né? Evitando as quedas do Demian. Também foi impressionante a técnica do Woodley, né? Foram 25 tentativas do Demian de derrubar a luta e levar o combate pro solo, e o Tyron defendeu todas. Como é que você viu essa luta, Gui? Olha, essa questão de ter pouco tempo de treinamento, infelizmente, é uma dúvida que eu acho que vai ficar para sempre, né? Eu duvido que essa luta seja casada de novo, uma revanche entre eles, até pela forma que foi a luta, né? Que não foi uma luta empolgante. Então a gente nunca vai saber como realmente seria esse confronto de estilos com os dois, com um tempo de preparo muito grande, né? E quanto à luta em si, de certa forma não me surpreendeu, porque eu tinha muita confiança no Demian depois que ele finalizou o Carlos Conde e outros grandes nomes da categoria. Eu tinha confiança que ele poderia fazer isso com o Woodley também. Mas, curiosamente, na última luta dele, antes de disputar o cinturão contra o Masvidal, ele não conseguiu finalizar. Ele teve dificuldade, que foi a primeira vez que ele teve dificuldade em botar para baixo. Ele tentou algumas vezes e não conseguiu, e acabou tendo um pouco de sufoco. Naquela luta, para mim, mostrou que seria um páreo duríssimo dele conseguir colocar o Woodley para baixo e finalizar. E que se ele não conseguisse, a tendência é que ficasse feio pro lado dele. Feio, digo, em termos de chance de vitória, né? Porque o Woodley ia evitar uma queda, usar a trocação dele, que é realmente claramente superior à trocação do Demian, e que fosse minando ele por 5 rounds se não conseguisse nocautear antes, né? Então, acabou não sendo uma surpresa, mas triste pelo Demian, porque trabalhou muito para chegar nessa posição e foi jogado aos leões sem o preparo necessário, né? Mas realmente tem que aplaudir o Woodley, que teve a estratégia e teve a execução perfeita para uma luta contra o Demian. Bom, você falou aí da estratégia. A estratégia do Woodley foi até um ponto alto da coletiva de imprensa pós-evento, né? O Dana White, ele chegou a fazer várias críticas ao campeão dos meio-médios, falou que o Woodley se arriscou muito pouco, teve uma estratégia muito defensiva que poucas pessoas pagariam para ver uma nova luta do Tyron Woodley. Acho que o Dana pegou um pouco pesado demais aí nas críticas que ele fez. Claro, pensando ali no dinheiro que ele arrecadaria caso o Tyron Woodley de repente nocauteasse o Demian e ele pudesse casar essa luta aí entre o Woodley e o Georges St-Pierre. Acabou voltando atrás do que ele já tinha falado e casou novamente, pelo menos na teoria, a luta entre o Bisping e o Georges St-Pierre. Mas eu queria saber, como é que você enxergou essa postura do Dana White? O Tyron Woodley já deu uma entrevista até no The MMA Hour, né? Programa do Ariel Helwani lá no seu site, no MMA Fight. soltando os bichos, desabafando, que espera uma desculpa pública do Dana White, o que eu duvido muito que vá acontecer. Mas você acha que de alguma forma é justa essa visão do Dana de que o Woodley arriscou muito pouco e que deveria ter feito muito mais para vencer bem essa luta contra o Dana? Eu não acho justo. O que eu falei antes, eu já esperava que a luta fosse ser assim, né? Quem imaginava que o Woodley ia ir pro chão com o Demian e se testar o jiu-jitsu dele, tava se enganando, não tinha nenhuma chance dele fazer isso. Ele não é burro de ir pra praia do Demian pra provar que é o melhor atleta de jiu-jitsu que ele. Então o Woodley fez o que ele tinha que fazer. A missão dele é ganhar a luta. Ele foi lá e ganhou. Contra o Demian você não é capaz de fazer uma luta super empolgante, né? É difícil, você vê até o próprio Anderson Silva fez uma luta ruim e foi criticado contra o próprio Demian. Então, ele é um cara que ele força os adversários a fazer uma luta mais segura possível, não cometer nenhum erro, porque senão você vai pagar por ele. Então, o Dana White, ele tá jogando a história do Woodley contra o St-Pierre, as conversas que rolam nos bastidores, o próprio Ariel Helwani falou. Apesar do Dana White insistir que já estava fora dos planos Bisping contra St-Pierre e que o vencedor seria o vencedor de Woodley e Demian Maia, que enfrentaria o St-Pierre, ele diz que não, que já estava sendo negociado para o card de Nova York desde sempre a luta do Bisping com o St-Pierre. Então era mais um jogo de cena. Ele estava talvez usando essa performance do Woodley para justificar por que ele não receberia a luta. E por que ele voltaria atrás do que ele estava dizendo, né? Então, é mesmo jogo de cena, né? O Dana White falando, ainda mais ultimamente, né? Ele falando, a gente não tem como levar 100% a risco que ele diz, porque muitas vezes tem um outro interesse de venda de pay-per-view, outros atletas que ele está trabalhando. Então, é difícil, né? Lidar, saber exatamente as intenções dele de cada coisa que ele diz recentemente. Eu acho meio curioso, até meio engraçado a gente parar para pensar. O Woodley, tudo bem, ele não tem feito apresentações brilhantes, né? Ele enfrentou o Stephen Thompson duas vezes, teve uma apresentação boa lá no UFC Nova York, mas a segunda luta foi horrorosa, essa luta contra o Demian também foi fraca, mas ele venceu na decisão. E a gente está falando aí, um argumento que o Dana usou, foi falando que o Michael Bisping vai para a luta contra o Jorge St-Pierre. E é engraçado, porque o Jorge St-Pierre durante anos foi o rei do UFC, o maior vendedor de pay-per-view, lutando da mesma forma, de forma segura, vencendo na decisão, é claro, guardadas as devidas proporções, porque o Jorge St-Pierre é um astro mundial muito maior do que o Woodley. Mas às vezes eu acho um pouco engraçado também, é porque talvez seja até o sinal dos novos tempos, né? Se fosse no passado, não seria tão feio assim o Woodley vencer dessa forma, mas como hoje em dia tem aquela coisa toda do lutador ser um showman, de dar show. E a gente sabe que o Woodley, se fizesse uma força, ele poderia nocautear o Demian rapidamente, mas é aquela coisa da inteligência de botar tudo a perder ou não. O Dana até usou uma frase dessa na coletiva, né? Se você não arrisca nada, nunca vai ter tudo. Enfim, essas frases de efeito. Mas às vezes eu acho engraçado parar e pensar nisso, que antigamente o Jorge St-Pierre sempre foi o astro que foi, sempre vencendo lutas na decisão. Como eu falei, guardadas as devidas proporções, mas, enfim, você acha que faz algum sentido? Faz um sentido quando você é o promotor e você tem dois pesos e duas medidas para tudo, né? O Dana White, ele vai sempre analisar, ele nunca vai analisar imparcialmente. Ele é parcial, ele tem as suas preferências, ele tem os atletas que vendem mais, ele vai tratar de forma diferente e assim vai ser sempre. Exatamente o que você falou, o St-Pierre, ele era sempre empolgante o tempo todo? Não, na maioria das vezes ele não era empolgante, ele era um gênio, ele lutava para vencer. Se ele enfrentasse um cara que é bom de chão como o Jack Shields, ele ia passar 25 minutos dando jab na cara dele para ganhar a luta. A mesma coisa com o Josh Koscheck, que é um wrestler. Passa 25 minutos dando jab. Só faz isso. A luta é empolgante? Não é. Mas você não via o Dana White esculhambando ele na coletiva de imprensa, porque ele era, na época, o maior vendedor de pay-per-view. Então, e por isso que ele jamais criticaria o cara. O Tyron Woodley, ele não é um cara que vende pay-per-view, ele não é um cara que mova massas, que leve multidões para sua luta, mas ele é um cara que, na maioria das vezes, ele é empolgante. As últimas duas lutas dele não foram boas, mas ele enfrentou um cara que é um gênio na luta de chão e enfrentou um cara que, em pé, é um karateka que dá muito problema para ele, que poderia dar muito problema para ele. Então ele fez jogou com o livro de regras debaixo do braço e fez a luta mais metódica possível para poder se manter campeão, que é o que mais importa para ele. A opinião da Noite, se da Noite gosta ou não da performance dele, no fim das contas, não muda o dia do Woodley, porque ele continuou com o cinturão, voltou para casa como campeão e vai continuar ganhando como campeão. Então, é saber lidar com as críticas do Dana White, sabendo que é parcial, que ele tem interesses por trás de tudo que ele comenta. Então, o Woodley, acho que no fundo o Woodley sabe disso, né? Vamos ver como vai ficar a relação dos dois depois dessas críticas públicas que o Woodley fez, exigindo retratação, que, convenhamos, não vai acontecer, não tem nenhuma chance de acontecer. Mas, aparentemente, eles já estão bem de novo, né? Saiu na TMZ lá nos Estados Unidos, o Dana White falando que já conversou com o Woodley e que eles estão bem. O Woodley também disse que tudo tranquilo entre eles. Eu acho que hoje à noite o Woodley vai divulgar um podcast dele comentando sobre a conversa que ele teve com o Dana White. Então, a gente vai ter uma atualização na relação entre eles, o que está acontecendo, né? Mas, pelo visto, já está tudo resolvido. Isso não é business, é uma conversa dali, uma faca do outro lado, a gente vai resolvendo, um reclama, ganha um pouco mais de dinheiro, o outro reclama, e nisso os dois vão andando na mesma direção, que é fazer dinheiro juntos, né? Tá certo, Gui. Agora, pra gente finalizar o assunto dessa luta, o Demian, aos 39 anos, teve a tão aguardada chance pelo cinturão. Não foi, é claro, o esperado, o merecido. As condições não foram as ideais, mas ainda assim ele teve a chance dele. Foi legal vê-lo disputando esse cinturão depois de tanto tempo. Mas aos 39 anos, depois dessa derrota, o que a gente pode esperar do futuro do Demian? Você acha que ele pode continuar sendo um top da categoria? Ou quem sabe ele pode até voltar para a categoria dos médios? O que eu acho que não seria uma grande ideia, né? O Demian, eu acho que a categoria dos meio-médios, ele se encontrou. Ele é um cara visivelmente muito mais forte do que a maioria dos rivais que ele encontra. Na categoria dos médios, eu acho que ele ia voltar a se complicar na organização. Mas como é que você vê o futuro do Demian? Eu acho que o futuro do Demian é se manter na categoria dos meio-médios. Ele no peso médio, ele passou a ter problemas adversários maiores, né? Teve problema com o Chris Weidman, o Mark Munhoz, muito pela força, né? Diferença de força, até o Mark Munhoz é limitado, mas pela força ele conseguiu ganhar do Demian. Ele já não estava conseguindo finalizar os adversários como faz no meio médio, né? Ele não é um cara que tem dificuldade de cortar para 77 quilos. Acho que o caminho dele é esse mesmo, é fazer lutas. Ele continua sendo um top 10 do UFC, continua sendo um top 5 do UFC. Tem grandes adversários para ele, ele já enfileirou muita gente na categoria, mas tem caras ali que poderiam ser excelentes lutas para ele, quem sabe um Donald Cerrone da vida. Então, ele não é um garoto, não faz sentido ele voltar para o peso médio, ele não faz sentido ele ir para essa categoria. Então, continue no meio médio, faça mais lutas, ganhe o seu dinheiro. Conseguir chegar no cinturão de novo é uma tarefa muito difícil, mas vai enchendo o bolso até a hora da aposentadoria. Quem sabe se brotar mais uma chance no cinturão, ótimo, mas se não, você termina de forma brilhante a sua carreira com mais grandes vitórias e botando dinheiro no bolso, que é muito importante, né? Bom, agora falando da luta principal desse UFC 214, que entrou pra história, o retorno de John Jones, retorno triunfal. Ele venceu Daniel Cormier com um nocaute no terceiro round e recuperou aí, depois de longos mais de dois anos, o título absoluto da categoria dos meio pesados. Ô Guilherme, eu não sei você, mas eu confesso que eu estava apostando na vitória do Cormier. Por mais que o John Jones seja um dos maiores de todos os tempos, eu estava achando que todas essas confusões e polêmicas e o tempo afastado do octógono fossem fazer com que o Cormier, que está aí mais ativo, por mais que seja mais velho, estava ali mais ativo, mas eu achei que o Cormier ia levar essa na decisão. Até porque eu duvidava muito que um dos dois fossem ser ou finalizados ou nocauteados. Mas estava enganado, ignorei aí a genialidade do John Jones, que estava, vamos dizer assim, a gente estava tanto tempo sem ver que talvez eu esqueci o quanto brilhante o John Jones é. E conquistou um nocaute espetacular. Eu até acho que na luta o Cormier estava um pouquinho melhor do que o John Jones, mas o John Jones tirou da cartola aí um chute alto e um nocaute entrou pra história, né? O que você achou desse retorno do John Jones? Eu apostei no John Jones por pontos. Eu achei que ele fosse vencer de novo o Cormier depois de 5 rounds. Eu via mais chance do Cormier ganhar essa luta do que a primeira luta, exatamente por esse tempo afastado, os problemas fora do octógono que o John Jones enfrentou nos últimos anos. E a última performance dele que não foi boa, né? Ele ganhou do Sampru, mas não empolgou, foi longe do gênio John Jones que a gente estava acostumado a assistir. E durante a luta o Cormier estava melhor do que eu imaginava. Ele ganhou pelo menos um dos dois primeiros rounds. Assistindo a luta na hora, eu pensei, pô, o John Jones tá estranho. Eu acho que o John Jones não é mais o mesmo. Essas dúvidas, né? Tipo, o John Jones agora na era da usada, como é que ele tá? O físico dele estava muito diferente com relação à luta contra o São Bruno. Contra o São Bruno estava muito forte. Ele fez uma preparação física diferente para aquela luta. Ganhou muita massa muscular, agora ele estava mais fino. Isso ajuda ele na genialidade de movimentação dele, que é o grande diferencial dele, né? Mas durante a luta eu fiquei um pouco receoso. Pô, o Jones está diferente, não está mais como ele era antes. Ele estava de fato diferente, a movimentação dele estava um pouco diferente. Ele estava deixando muito, que não é normal, né? O Cormier estava indo muito para cima, estava pressionando e o John Jones só ali se movimentando, se defendendo. Não é muito comum a gente ver isso. Pois é, o John Jones atacou muito o corpo, como ele disse antes da luta que ia fazer. Ele avisou e foi lá e fez. Não sei se isso acabou desgastando o Cormier de certa forma, mas com certeza fez com que o Cormier prestasse atenção demais nos golpes no corpo, né, no abdômen, e acabou abrindo caminho para o chute alto genial, surpreendendo o Cormier. Mais um nocaute com chute alto para a equipe esse ano, de forma brilhante, né? Teve o da Holly Holm sobre a Beth Corrêa, agora mais um chute alto brilhante, nocaute. Acredito que a maior vitória da carreira do John Jones, finalizar o Cormier dessa forma, era inimaginável para mim. Se colocou indiscutivelmente agora como o maior de todos os tempos, já não tem mais jeito, o cara é o cara do MMA. E outra coisa também, eu sentia muito, era uma das grandes ressalvas que eu sempre fiz da carreira do John Jones, é que a gente nunca conseguiu ver o máximo dele, até um pouco parecido com Anderson Silva. Anderson Silva, nos seus tempos áureos, a luta acabava meio que sem querer, ele ia lutando com um cara, bum, de repente, bum, acabou. E o John Jones não, o John Jones era um pouco o contrário, porque parecia que ele segurava, parece que ele preferia dominar o rival, ser um cara dominante, do que fulminante, né, finalização ou nocaute. E eu sentia muita falta do poder de nocaute dele, de ver ele nocauteando. A gente sabe que ele tem capacidade de nocautear qualquer outro lutador no mundo, mas ele nunca foi de nocautear muito. Ele nocauteou caras como o Shogun, aí tudo bem, quando ele conquistou o cinturão, mas nocauteou depois o Chael Sonnen, que, pô, se ele nocauteasse também ia ficar feio pra ele. Mas enfim, eu sentia muita falta disso, porque a gente sabe que um cara daquele tamanho, com a técnica que ele tem, ele bate, pode bater como peso pesado. E eu fiquei muito feliz, porque eu acho que esse nocaute foi meio que um statement, né, que a gente chama, foi meio que um recado pro mundo todo, de que, ó, eu posso não ser o cara perfeito fora do octógono, mas dentro dele eu sigo sendo o gênio que sempre fui. Você entendeu mais ou menos essa mensagem também? Com certeza, ele não era realmente um cara de nocautear, né, um cara de dar um golpe e apagar o adversário, né? Nenhuma das lutas dele no UFC ele conseguiu isso, né? Ele conseguiu só 4 nocautes dentro do UFC, mas nenhum deles foi dessa forma. Teve o do Benovelli e o Matchuchenko, que foram cotoveladas, o do Shogun, que ele foi minando o Shogun desde os primeiros 5 segundos de luta até o final, ele só foi desgastando o Shogun até acabar com a luta. E o próprio Cormier agora, ele deu um chute alto, o Cormier balançou, caiu e ele ficou socando até acabar. Ele não é um cara que tem um poder de nocaute nesse sentido, né? Tipo o McGregor contra o Zé Aldo, de dar um soco e o cara apagar. Só que ele é genial em minando, desgastando o adversário, quebrando ele metodicamente até chegar ao final da luta, né? Ou finalizar ou nocautear. Então, ele é um cara que pode fazer muito mais do que faz, realmente. A gente não sabe até onde vai a genialidade do John Jones, porque antes ele confessou, né, que farriava na semana da luta, cheirava cocaína, mesmo assim ia lá e ganhava dos adversários. O que o John Jones é capaz de fazer se ele não farriar numa semana de luta, né? Agora, quando o Cormier ele nocauteou, depois de mais de um ano afastado, talvez o tempo afastado tenha prejudicado um pouco ele nesse ritmo de luta, né? Dele começar pior. Então vamos ver se ele, voltando agora no final do ano, com 3, 4 meses, 5 meses entre uma luta e outra, o que ele é capaz de fazer, né? Se ele é capaz de coisas ainda mais geniais, quem sabe numa revanche contra o Gustafsson, né? Vamos ver o que o John Jones reserva pra gente no futuro, né? Sobre o futuro dele dentro do octógono, ele já desafiou aí o Brock Lesnar, né? Mas a gente sabe que, como o próprio Dana White na coletiva alertou, que o Brock Lesnar ainda tem alguns meses de suspensão pelo doping flagrado no ano passado para cumprir. Então essa superluta talvez fique um pouco mais para frente, não seja a hora dela ainda. A minha opção preferida seria ver realmente o John Jones fazendo essa revanche contra o Gustafsson, como você citou aí, porque eu acho que o Gustafsson cumpriria, vamos dizer assim, os dois lados. Esportivamente é uma luta que todo mundo quer ver, e pro entretenimento também, todo mundo sabe que é uma revanche que vai vender bastante, vai atrair bastante público. Foi a luta mais difícil da carreira do John Jones, muito tempo se passou, mas as últimas performances do Gustafsson deram aí um ânimo de que essa luta pode ser competitiva novamente. Você acha que realmente o John Jones ele vai bater o pé e talvez tentar algum tipo de super luta, né? Ele até revelou que desafiou o Brock Lesnar inspirado no Conor McGregor em busca de cheques milionários. Você acha que ele vai bater o pé em busca de alguma super luta, quem sabe com Miocic, Velasquez? Ou você acha que em algum momento ele vai parar e aceitar que a melhor ideia é de fato enfrentar o Gustavo? Se coubesse a decisão de escolha, né, de quem seria o adversário dele, eu colocaria ele contra o Gustavo, porque é uma luta que a primeira luta deixou muitas questões, muitas pessoas acham que o Gustavo só ganhou, tem muitas dúvidas no ar, né? O John Jones, foi a luta que ele falou que ele farreou, ficou cheirando cocaína e tudo mais, então ele mesmo diz que mesmo antes da luta, as pessoas nos bastidores falavam que o John Jones ele não tinha se preparado direito para aquela luta, aí acabou mantendo o cinturão, mas passou sufoco. Então, esportivamente, eu faria essa luta, mas é intrigante imaginar como seria o John Jones no peso pesado, né? O Brock Lesnar é realmente uma opção que não é viável no momento. O Brock Lesnar tem que anunciar que vai voltar a lutar para estar liberado, para estar disponível para fazer exames antidoping. Então, não é nada para esse ano, é impossível. Só aconteceria no ano que vem. Então, se não fosse o Gustafsson no meio pesado, ou seria o Özdemir, né, que está nocauteando todo mundo, mas eu não faria essa luta agora, deixa ele pegar um pouco mais de experiência, só tem 3 lutas no UFC. Ou seria o Anthony Johnson voltando de aposentadoria, né, que era uma luta que já teria que ter acontecido já e não rolou por culpa do John Jones. E o Anthony Johnson se aposentou, mas quem sabe ele aceitaria voltar. Ele já falou que aceitaria voltar se fosse contra o John Jones. Então, apesar dele vir de derrota, ele é um cara que, pelo estilo de jogo, faria uma luta intrigante contra o John Jones, porque ele é um cara que tem poder de nocaute, tem mais poder de nocaute que qualquer outro adversário que o John Jones já enfrentou. Então, se o John Jones é capaz de tomar um soco do Anthony Johnson e aguentar, essa é uma questão que a gente não tem resposta ainda, e seria realmente uma luta incrível, eu imagino. Queria que você falasse também, Guilherme, o que você acha que pode acontecer no futuro aí do Daniel Cormier? O Cormier, aos 39 anos, há tempos, né, desde o ano passado. Na verdade, acho que desde a luta contra o Gustafsson, eu lembro dele falar isso, que a carreira dele não teria mais tanto uma longevidade grande. E agora, a forma que a gente viu ele saindo do octógono foi até de partir o coração, né? Cormier foi nocauteado pelo maior rival, que é o John Jones. Chorou dentro do octógono, saiu desnorteado lá, meio que de uma situação até um pouco preocupante de se ver. Depois ele tranquilizou os fãs, postou nas redes sociais que em breve vai estar de volta, o que sinaliza aí que ele provavelmente vai voltar a lutar. Mas o que a gente pode esperar do futuro do Cormier? Você acha que ele continua na categoria dos meios pesados, ou talvez faça super lutas na categoria dos pesados? O que você consegue visualizar assim para o futuro? Ele está com 38 anos, né? Já não é mais um garoto, mas ele é o melhor meio pesado do mundo, que não se chama John Jones. Se não existisse John Jones, ele dominaria a categoria até se aposentar. E deixo claro que é o melhor lutador da divisão quando o John Jones saiu. Cara, depende dele. Se ele quer realmente continuar cortando o peso para 93 quilos e lutar, talvez demore um pouco até ele ter uma chance contra o John Jones de novo, né? Faça sentido uma terceira luta contra o John Jones. Então, se eu fosse ele, eu iria. Se eu tivesse dado um conselho para ele, eu iria para o peso pesado, até para dar um descanso para o corpo dele, para esses cortes para 93 quilos que não são fáceis. E com o peso pesado, ele já teve muito sucesso no passado no Strikeforce. Ele ganhou de grandes nomes da categoria, ganhou de caras duríssimos como Roy Nelson, Frank Mir. Não, isso já foi no UFC, né? Contra o Frank Mir, Roy Nelson. E no Strikeforce já tinha ganho do Josh Barnett, do Antônio Pezão, sendo campeão do GP dos pesados, né? Entrando como reserva no lugar do Overeem. Então ele é um cara que ele tem talento para lutar de pesado. ou de meio pesado. Cabe a ele decidir. Acho que pesa muito o fato do Caim Velasquez, amigo dele, companheiro de treino dele, estar na divisão, né? Para ele não querer subir, para ficar preso como um segurança ali, como guarda-costas do Caim Velasquez. Mas como o Caim Velasquez já não luta há bastante tempo, enfrentando problemas de lesão um atrás do outro, então pode ser que seja uma boa saída para ele não voltar em definitivo, né? Falar assim, olha, eu vou subir com peso pesado aqui, mas só para dar um descanso no meu corpo, depois eu volto pro meio pesado. E vai fazendo essas lutas, descansa o seu corpo, e dependendo do que o Velasquez resolver pro futuro dele, aí você decide, ou volta pro meio pesado, ou fica de vez no peso pesado só fazendo lutas para ganhar dinheiro e não disputar o cinturão, aí só o futuro que vai dizer mesmo, mas no lugar dele eu iria realmente pro peso pesado para dar um descanso, porque o corte de peso não é fácil para ele, e ele pode ir bem no peso pesado. Assim, eu acredito que ele indo no peso pesado, ele é top 5 fácil, né, porque a divisão do UFC nos pesos pesados, ela é muito rasa, então ele chegaria rápido nessa condição se ele quisesse. Agora, Guilherme, pra gente finalizar o nosso papo, queria falar um pouquinho de José Aldo. José Aldo deu uma entrevista na última sexta-feira falando sobre o futuro, né? Depois aí de perder o cinturão dos penas contra o Max Holloway em junho, no Rio de Janeiro. Ele tá projetando aí o retorno dele pro final do ano, talvez novembro ou dezembro. E já até sinalizou aí que o provável adversário pode ser aí o Cub Swanson, que ele já enfrentou no extinto WEC, um dos nocautes mais rápidos da história da MMA. Uma luta que... acho que eu nunca imaginei talvez ver acontecendo novamente exatamente pela forma que terminou da primeira vez. Mas o que me chamou a atenção, queria saber de você. Você estava lá, você conversou de perto com o Aldo, o que você pôde sentir. Mas só por ter lido a declaração dele, eu tive uma impressão positiva de que ele está com o pé no chão, depois de perder o cinturão. Ele não está com muita pressa para recuperar esse título, vai enfrentar um cara que é top na divisão, talvez até para ganhar confiança, pegar um pouco mais de atividade. Mas queria saber de você que pôde conversar melhor com ele, o que você sentiu do Aldo em relação ao futuro dele? É exatamente isso que você falou. Eu conversei com ele, ele disse que não está pensando em cinturão agora, que é como se o jogo tivesse zerado para ele, estivesse recomeçando, mas no fundo ele sabe que a situação não é essa. Ele falou que não está pensando em cinturão, Mas na resposta seguinte eu perguntei sobre o Cub Swanson, ele disse que é uma luta, que é uma opção sim, e que poderia já definir o próximo desafiante ao cinturão. Então ele não está pensando em cinturão, eu acho que ele está se forçando a não pensar em cinturão, mas consciente de que vencendo um top talvez faça sentido que ele dispute cinturão, especialmente se o Frank Edgar ganhar do Max Holloway. Aí sem dúvida nenhuma poderia colocar ele para disputar o cinturão, porque ele já venceu o Frank Edgar duas vezes. Então eu achei ele bem centrado, assim, diferente da postura dele quando perdeu pro Conor McGregor. Agora a postura dele depois de perder pro Max Holloway tá bastante diferente. Ele é um cara que ele aceitou a derrota. Eu até perguntei isso para ele, por que essa postura é diferente depois de uma derrota comparada à outra, né? Se contra o Conor ele ficou aquele discurso de que falou de um soco de sorte e tudo mais, e dessa vez não. A resposta dele foi basicamente porque dessa vez ele acha que teve luta, né? Porque ele realmente enfrentou o Max Holloway e é um cara que vai ficar na categoria em vez do McGregor, que ganhou e já saiu, né? Então, por isso que ele tem essa postura diferente em relação a uma derrota para outra. E eu achei legal também ele querer voltar a competir no jiu-jitsu, né? Depois de mais de 10 anos ele entrou no campeonato de jiu-jitsu, se testou, foi lá sem vergonha nenhuma, enfrentou os velhinhos do Master, que nem ele, né? Não muito velhinhos, né? Mas com mais de 30 anos, né? Foi lá, se testou, se divertiu e estava alegre, estava solto. Segundos antes das lutas, estava parado do lado do tatame, vinha fã querendo tirar foto com ele. Ele tirava foto com os fãs, fazia selfie e entrava no tatame e se divertia. Foi bom ver o Zé Aldo assim, depois de muito tempo focado só em luta e depois de muito tempo tendo que lidar com o McGregor, um cara que ele não gostava. Ele com um espírito mais leve foi bom. Foi um bom indicativo pro futuro dele na UFC. É legal, que seja de fato uma volta às raízes, né? Alguma coisa nesse sentido, para que ele se reencontre, porque o José Aldo é jovem, então a gente sabe que ele ainda tem um potencial muito grande no mundo das lutas. Você acha que existe alguma chance do José Aldo ser o líder desse UFC São Paulo? A gente sabe que tem um evento aí marcado pro dia 26 de outubro. no ginásio do Ibirapuera, um evento do UFC. E o evento tá chegando, a gente sabe que não tem nada oficialmente anunciado, nenhum personagem, nenhum nome. A gente que corre atrás, a gente sabe que tem algumas coisas sendo conversadas. Eu já ouvi nome de Lyoto Machida, talvez até a Cyborg pudesse ser um nome para esse evento, mas enfim, queria saber o que você acha que a gente pode esperar para esse evento. Você acha que o José Aldo talvez fosse um nome interessante para encabeçar esse evento? Olha, eu acho que os fãs de MMA seria uma excelente escolha ter um José Aldo no UFC no Brasil, né? Mas eu não colocaria as minhas fichas porque o José Aldo, ele, apesar de ser uma estrela, né, seria excelente para o UFC ter ele como uma luta principal. Primeiro tempo, né? Faltam menos de 3 meses para o card. O Zé Aldo não é um cara que está acostumado a pegar lutas em cima da hora, não é muito feitio dele. E outra coisa é porque o Zé Aldo é um lutador caro, a bolsa dele é muito alta, é um ex-campeão. Então, colocar ele num Fight Night em São Paulo provavelmente não se pagaria, né? Seria no fim das contas, um prejuízo para o UFC colocar o José Aldo em um card como esse. Faz mais sentido colocar ele em eventos maiores nos Estados Unidos, em um pay-per-view, obviamente não sendo a luta principal, né? Eu não acreditaria que o José Aldo entraria nesse card, não, mas nomes como Lyoto, Vitor Belfort, caras assim, eu acredito que sim, podem pintar no evento de São Paulo. Bom, assim a gente fecha a conta dessa semana. Queria te agradecer mais uma vez pela participação aqui no podcast MMA Ganhador. E esperamos você de uma próxima vez. Muito obrigado, Gui. É uma honra, meu amigo. Chamando é sempre uma ordem. Bom, então tá aí. Esse foi o Guilherme Cruz participando do debate dessa semana aqui no podcast MMA Ganhador, edição de número 14. Eu lembro a você que neste sábado nós teremos o UFC Fight Night direto da Cidade do México, com a luta principal entre Sérgio Pettis e Brandon Moreno, além do retorno do ex-campeão dos meio-pesados, Rashad Evans, que vai enfrentar o Sam Alvey. Pra quem não me conhece, eu sou o Coutinho, eu falo sobre o Mundo das Lutas aqui no Ganhador, e eu volto na semana que vem. Até lá!